mãozinha com ele assim, ó. Fernando Zor no solo. É que já deu errado tantas vezes, que quando começa a dar certo, a gente nem sabe o que fazer. Coração já tá esperto. É cada palavra que você me fala, cada pedra que você me atira, me tira do sério. É sério, isso não é vida. Esse filme eu já vi antes. Será que vale a pena ver de novo? Aproveita que tá dando certo e fica por perto. Cuida bem do que é seu. Enquanto é seu, cuidado. Essas idas e volta, uma hora cê solta, outra pega. Aí perdeu. Aproveita que tá dando certo e fica por perto. Cuida bem do que é seu. Enquanto é seu, cuidado. Nessas idas e volta, uma hora cê solta, outra pega. Aí perdeu. Aí você perdeu. Que você me fala, cada pedra que você me atira, me tira do sério. É sério, isso não é vida. Esse filme eu já vi antes. Será que vale a pena ver de novo? Aproveita que tá dando certo e fica por perto. Cuida bem do que é seu. Enquanto é seu, cuidado. Nessa vida se volta, uma hora cê solta, outra pega. Aí perdeu. Aproveita que tá dando certo e fica por perto. Cuida bem do que é seu. Enquanto é seu, cuidado. Nessas vidas e volta, uma hora cê solta, outra pega. Aí perdeu. Aproveita que tá dando certo e fica por perto. É seu, enquanto é seu, cuidado. Nessas idas e volta, uma hora cê solta, outra pega. Aí perdeu, aí você perdeu. Olha o Fernandinho só. Bom demais da conta.